A palestra dessa manhã é a palestra número 6, Crianças são prioridade. Deus tem as crianças, irmãos, em alta prioridade, e nós também precisamos ter. Em Mateus 18, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus 18, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Eu fiquei até pensando em pegar uma criança aqui no auditório, mas acho que todo mundo já foi. Vem cá, a Rafaela ou a irmã dela. Vem cá rapidinho. A Rafaela já tem 13, já é quase uma moça, 14, fez sábado agora. Mas eu fiquei imaginando. Imagina os discípulos em volta de Jesus, perguntando quem é o maior no reino dos céus. E Jesus não responde imediatamente. O que, que ele faz? Ele manda chamar uma criança e coloca no meio deles. Ali Jesus respondeu. Ele não precisava falar mais nada. Ele disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, e ele estava com a criança ali do lado, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Deus coloca as crianças em alta prioridade. As crianças são prioridade para Deus. Temos que nos converter e nos tornar como uma criança. Senão, nós não entraremos no reino dos céus. É isso que está escrito. Temos que ser humildes como as crianças são. Receber uma criança é receber o próprio Deus. A forma como você recebe uma criança é como você está recebendo o próprio Deus. Em Marcos 10, 13 diz assim: Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. As crianças sabem receber o reino de Deus. Delas é o reino de Deus. E nós precisamos receber o reino de Deus como as crianças recebem. Em Mateus 21, 15 diz assim: Vendo, porém, os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Ouves o que estes meninos estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. A única vez que eu vi Deus falar que o louvor era perfeito foi nesse versículo, de crianças. O louvor das crianças é perfeito para Deus. Irmãos, nós temos muito o que aprender com as nossas crianças. Delas sai o perfeito louvor. As crianças, elas precisam ser levadas a sério. Os nossos filhos precisam ser levados a sério. Nós estamos numa conferência que chama O Poder da Visão. E eu fui levada a pensar: qual a visão de Deus? Qual a visão de Deus? Deus tem uma visão. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando Deus criou o homem e a mulher, abre lá em Gênesis 1, 28, o que, que ele disse? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Deus disse: crescei, multiplicai, frutificai e dominai sobre tudo. Deus estava dizendo o que para nós? Com o frutificai, multiplicai, gerem filhos. Gerem filhos com a mesma essência, com a mesma natureza, com o meu caráter, com a minha forma de pensar, com a minha índole, com o meu temperamento. Eu fiquei pensando, qual é o temperamento de Deus? Esse deve ser o nosso temperamento. Deus quer que geremos filhos com a mesma natureza, com o mesmo temperamento, com os mesmos valores, filhos que se pareçam com Ele. Muitos filhos, essa era a visão. Mas com a queda do homem, Adão começou a gerar filhos semelhantes a ele mesmo. Vamos confirmar isso na palavra? Gênesis 5:1. Diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas no versículo 3 diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Agora, irmãos, para ser filho, não basta nascer mais. Se não houvesse pecado, bastava gerar os filhos. Todos teriam a mesma natureza de Deus. Hoje, não. Com o pecado, hoje precisa nascer de novo. Mas Deus não perdeu a visão. Hora nenhuma Deus perdeu a sua visão. E o que, que Ele fez? Ele mandou um referencial. Ele nos amou tanto que Ele mandou: vou mandar um filho. Padrão de novo. Padrão de excelência, como foi dito ontem. Para que de novo vocês tenham um referencial. É assim que eu quero que vocês gerem filhos. Como Jesus. Então eu estou mandando o primogênito entre muitos, para que todos sejam como Ele. E aí Ele manda o Filho dEle propiciar a nossa salvação, para que a visão se cumprisse. Deus não perdeu a visão por causa do pecado do homem. E Ele manda Jesus para resgatar a todos. E a palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum pereça. E Jesus fala assim em João 6:39: e a vontade do que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Hoje, se nós unirmos a visão de Deus, de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, com a sua vontade de que nenhum pereça, nós vamos entender que o que Deus mais espera de nós é que nós geremos filhos semelhantes a Ele, e que nós não deixemos que nenhuma das pessoas que nós conhecemos pereçam. E aonde que entram as crianças nessa visão? Aonde estão as nossas crianças? Abre em Mateus 18:10. Diz assim: vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que venha a perecer um só destes pequeninos. As nossas crianças fazem parte dessa visão. As nossas crianças, elas podem perecer. Se elas podem perecer, elas precisam ser salvas. As nossas crianças, elas são parte do rebanho. Elas também são igreja. A ovelha perdida provavelmente era uma criança. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu já falei isso numa reunião de ministério infantil. Essa ovelha perdida provavelmente era uma criança. As crianças, assim como os filhotes, eles são mais vulneráveis. Nós vemos naquelas programações de televisão onde mostra a natureza e os bandos de animais correndo. Vocês já viram aquela imagem de um filhotinho ou de um que sai do bando ali, sai daquele grupo, e a primeira coisa que acontece é que ela é o primeiro alvo. Ela é alcançada na hora. E assim são as nossas crianças. As nossas crianças, elas são como filhotes, nós precisamos protegê-las, nós precisamos guardá-las no grupo, nós precisamos deixá-las sempre perto de nós. Nós precisamos mantê-las perto de nós. As crianças são alvo do amor de Deus, são prioridade para Deus, mas elas são mais vulneráveis também. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos responsáveis por mantê-las conosco e perto de nós. Por outro lado, essas crianças recebem o reino de uma maneira muito diferente de nós. A criança, ela é aberta. A criança, ela é pura. A criança, ela não tem aquele raciocínio humano, nosso, de um adulto que quando você leva a palavra, ele começa a pensar, eu vou ter que ter compromisso, agora eu vou ter que ir para a igreja, agora eu vou ter que dar dízimo, ah, eu não quero isso. Criança pensa isso? Quando você expõe o plano de salvação para uma criança, ela fica pensando que agora ela vai ter que ir aos cultos, que ela vai ter que participar de uma escola, que ela vai ter que aprender. Irmãos, a criança só quer receber. Ela simplesmente recebe de coração aberto. Ela não está preocupada que agora ela vai ter que dizimar. Ela não está preocupada com regras. Ela não pensa assim, ah, uma criança de 5 anos, 4, tá, se eu virar crente, o que eles vão pensar de mim? Se eles querem saber que eu estou indo na igreja? Criança pensa isso, gente? Criança não pensa isso, não. E nós devemos ser assim. Nós devemos ser assim. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive ministrando o Crown Kids. O Crown, quem conhece, é o curso de finanças lá da Universidade da Família. E eu dei uma turma de Crown Kids uma vez para crianças, há muitos anos atrás. E eu nunca mais vou esquecer um fato que aconteceu. Nas primeiras lições tinha uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para vocês agora. Vocês vão pensar na resposta, não precisa me responder, não. Lá estava assim, para a gente escrever, mais ou menos, que eu não estava com o material para ler exatamente a pergunta, mas era mais ou menos assim: o que que você considera essencial para viver, um mínimo necessário para viver? Era mais ou menos assim a pergunta. Para uma família, o que que uma família precisa para viver bem? O mínimo. O que que nós adultos pensamos de cara? E eu pensei, confesso aos irmãos, que quando eu, porque a gente faz, quando lida, a gente faz também, a gente responde primeiro. Aí eu falei assim, ué, a casa, né, a comida, não é isso que a gente pensa? O que mais que a gente pensa? Uma roupa, um salário, né? Aí eu fui para a aula. E para minha surpresa, vamos ver a resposta das crianças? Gente, sem exceção, a turma de crianças são quantos? 10, 12, não lembro. 14, sem exceção, sabe o que estava escrito na resposta deles? Que eu fiquei com vergonha diante de Deus. Sabe o que eles escreveram? Amor, carinho. Meus irmãos, é para a gente chorar. Aquilo veio dentro de mim, eu falei, meu Deus, eu tenho que me tornar como uma criança. Alegria, isso que eles colocaram no papel. E não eram crianças pequenininhas, não, eram crianças de 9, 10 anos. Eu falei, meu Deus do céu, que mente errada a nossa, que mente. Nós precisamos nos tornar como crianças, nós precisamos pensar como crianças. O Senhor fala para a gente se converter como uma criança, se converter e ser como uma criança. Na pureza, na simplicidade para receber as coisas de Deus. Criança é terra fértil. Há uma estatística, irmãos, que diz que 83% dos cristãos se converteram até os 18 anos. As crianças, elas são terra fértil. Você tem filhos espirituais que são crianças? Você já teve a experiência linda de falar o plano de salvação para uma criança e ela receber? E você vê a mudança na vida daquela criança? Se você não teve, eu te desafio hoje a fazer isso. Com seu vizinho, com seu neto, com seu filho. Com um amiguinho de escola da sua criança. Para 5 minutos na frente de uma criança e expõe o plano de salvação. Vocês vão ver coisa mais linda que é. Gente, trabalhar com essas crianças é um privilégio. Trabalhar com essas crianças é dar a prioridade que Deus dá a elas. Nós, com muita facilidade, achamos tudo muito difícil. Criança muito difícil, muito barulho. Ontem, quem viu a sala lá ontem, né? Aquele tanto de menino. Gente, mas tem que olhar com os olhos corretos. É um privilégio. É um privilégio. Deus me deu uma experiência com uma criança. Não sei se alguns aqui vão lembrar, Amanda. Ela converteu comigo, ela tinha 3 anos. 3 para 4 anos. Ela mudou de cidade, ela era minha vizinha. Ela mudou de cidade, depois com os pais. Mas, o que fala na palavra do Senhor? Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará. Depois de anos, eu recebi uma carta da Amanda. Com 18 anos. Dani, mais ou menos assim. Eu me lembro exatamente o dia que você me falou de Jesus. E eu quero te dizer que eu estou firme na igreja. Essa menina casou na igreja com um servo de Deus. Até hoje nós temos relacionamento com eles. Até hoje ela me liga à noite, me dá um conselho. Escuta aqui o que está acontecendo. Até hoje, irmãos. Esse foi um que Deus me deixou ter o privilégio de dar continuidade e saber o que aconteceu. Mas quantos outros eu semeei com a mesma fé? Milhares de crianças que já passaram por mim. E eu tenho certeza, porque quando eu faço com fé. E você, quando fala para uma criança, não tem um coração incrédulo. Creia no que você está fazendo. Creia na palavra do Senhor. E essa criança, ela vai levar aquilo para onde for. Você recebeu um familiar seu na sua casa, que veio de uma cidade, senta com ele, pega uma criança. Você quer levar seu irmão, sua cunhada para o Senhor? Fala do amor de Jesus para o filho deles. Se eles não estão abertos para ouvir, fala para a criança. A criança vai levar a semente. E ela vai multiplicar porque é terra fértil e criança não raciocina igual a gente. Criança ora crendo. Criança profetiza crendo. E as coisas acontecem. E nós temos experiências lindas aqui em cima de crianças que oram e veio a resposta de Deus na vida delas. E você está perdendo às vezes o privilégio por achar que o trabalho é difícil. De se envolver com essas crianças. O seu filho é salvo? Você tem certeza da salvação do seu filho? Você já expôs para ele de forma clara o plano da salvação e tem certeza da salvação dele? Se não tem, senta hoje com ele. Meu filho, você já teve uma experiência com Jesus? Explica, pergunta. Tenha certeza da salvação do seu filho? Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Irmãos, a colheita é certa. Esse versículo que diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ele não se desviará, é real. A colheita é certa. Dona Dalva, Gabriel ontem, a colheita é certa. Está investindo no neto. A palavra de Deus garante para ela que quando, até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Aleluia por isso. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo mais. O diabo, ele tem pressa em destruir essa parte do rebanho. O diabo tem tido pressa e ele não tem medido esforços para destruir as crianças e os adolescentes. Só quem não quer ver, não observa os desenhos, os filmes, as atividades, a internet, os iPods, o tipo de jogos que tem, a influência no colégio. Como tem tanta coisa para criança, tanta coisa para criança. O mundo está oferecendo coisas para os nossos filhos. O tempo inteiro, o diabo não tem perdido o seu tempo. E nós, o que nós temos oferecido? O que nós temos oferecido para as nossas crianças, como igreja? Qual o cuidado, o zelo, a instrução, a proteção, o amor? Nós temos deixado as nossas crianças como presa fácil? Ou nós temos tido olhos para mantê-las perto de nós? Quando você não se envolve com o seu filho, você está deixando ele vulnerável. Quando você não procura saber o que ele está sentindo, passando, vivendo, experimentando, se você não está influenciando de forma ativa na vida dele, se ele não tem você para se abrir, para contar, para explicar o que está acontecendo, você está deixando ele vulnerável. Exige esforço, irmãos. Exige uma atitude nossa. Eu estava conversando com o Sócrates esses dias que a paternidade ela é intencional. Ela exige um esforço, eu tenho que ter intenção, eu preciso gerar um filho assim, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E isso não acontece naturalmente, não, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que planejar isso. Eu tenho que promover momentos com meu filho para gerar isso nele, dessa forma, de forma intencional. Senta aqui, deixa eu te explicar como funciona isso. A palavra de Deus diz assim: como que você está enfrentando isso? O que está no seu coração? Nós precisamos ter esse cuidado, essa visão. Deus vai abrir os seus olhos nessa manhã, vai ampliar a sua visão para os seus filhos, para as crianças, para os seus netos, para os jovens. Essa geração é a geração que dará continuidade à obra do Senhor nessa terra. Nós não somos eternos. Que legado nós vamos deixar? Se nós não nos levantarmos para prepará-los, quem vai se levantar? Nós vamos deixar o inimigo preparar os nossos filhos com as mensagens dele? Não. Não vamos. Nós vamos investir tempo. Nós vamos investir recurso na vida dos nossos filhos, na vida das crianças. Nós estamos formando príncipes que governarão nessa terra. Uma geração forte, cheia do Espírito, ousada, intrépida, com tudo aquilo que nós não tivemos. Nossos filhos vão crescer sem medo, sem temores. Mas para isso nós precisamos investir na vida deles. Deus chamou Moisés um dia e deu para ele uma visão. Deus deu a Moisés a visão do povo liberto da escravidão do Egito. Deus deu a Moisés uma visão do povo numa terra que mana leite e mel. Moisés sabia que as crianças estavam incluídas nessa visão. Mas Faraó, ele tentou negociar a vida das crianças. E nós vamos ler lá para ver. Quando já estava para Deus mandar a 8ª praga de gafanhotos, Faraó tentou segurar as crianças no Egito. Vamos ler lá, Êxodo 10, versículo 7. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura sabes ainda que o Egito está... Não sabes ainda que o Egito está destruído? Já tinham ocorrido 7 pragas até então. No 8 diz assim: pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Olha o que diz o 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós os homens e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Moisés tinha uma visão, e o poder da visão de Moisés não permitiu que ele negociasse a vida das crianças. Moisés poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ele poderia ter pensado: já pensou eu com essa criançada no deserto? O que eu vou arrumar se na sala do hotel ali foi o que foi ontem? Imagina Moisés com as crianças no deserto. Ele podia ter escolhido o caminho mais fácil. E era mais fácil não levar as crianças, irmãos. Mas ele tinha uma visão. E o poder da visão não permitiu que ele negociasse a vida das crianças. E a mesma visão nós temos que ter para não negociarmos a vida das nossas crianças. Moisés sabia das dificuldades que ele enfrentaria, mas ele também sabia a importância daquela geração. Moisés conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era um Deus de geração, é um Deus de geração em geração. Nós não podemos abrir mão das nossas crianças. Não podemos achar o trabalho difícil e deixar de fazer. Isso é negociar. Isso é negociar a vida das nossas crianças. Ah, não, é muito complicado. 5 horas de atividade para você é muito complicado. Não, então não vamos fazer não. É melhor tirar as crianças da programação. Não. Não. E nós todos precisamos abraçar isso. Porque todos precisam se preocupar. Você se preocupou se precisava de ajuda lá no hotel ontem? Você pensou, será que eles vão dar conta? Ou você só pensou, graças a Deus, tem trabalho para criança? Glória a Deus, vai ter salinha. Ou você pensou, como eu posso ajudar? Será que precisa de alguma coisa? Isso é ter olhos para as crianças. É saber que vai dar trabalho, vai exigir esforço, mas vai dar fruto. E a visão tem que ser no fruto, e não no trabalho que vai dar, no esforço que vai demandar. A visão tem que ser do fruto. Quando nós fazemos isso, né, de ignorar a infância, achando que não vale a pena o investimento. Ah, não vale a pena, não. Quando a gente planejou as salas aqui em cima, eu fiquei pensando, né? Alguém podia achar, mas tinta, pintar, pôr peixinho na parede. Gente, pra quê? Só pinta de branco? Deixa bonitinho, tá bom demais. Vale o investimento. Vale o investimento. Vale o investimento. Tem uma sala que precisa terminar, nós vamos terminar ela esse ano. Porque as carteiras não dão para as crianças mais. E aí tem criança de 5 anos ficando nessa cadeira branca muitas vezes lá na sala. E não é apropriado. Nós vamos arrumar essa sala. E vale o investimento. E Deus vai mandar o recurso. Com todas as outras coisas que tem que fazer, esse recurso vai chegar. Nós vamos consertar a sala de 4 e 5 anos. Colocar as carteiras necessárias para atender a todas as crianças que Deus tem nos dado ali. Vale o investimento. E quando a gente ignora, né, nós estamos negociando, às vezes, ministérios futuros. É interessante porque Moisés não sabia o final da história. Moisés estava numa parte da história, mas ele tinha uma visão e ele se firmou nela. Eu vou levar todo mundo. Tem um versículo que fala que ele não ia deixar uma unha no Egito. E assim tem que ser a nossa vida. E criança nenhuma ficou para trás. Mas o que aconteceu depois? Vamos ler lá em Números. Números 14, 21. Diz assim: tão certo, porém, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Diz-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente, conforme o que eu vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra. Aleluia. E eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Josué e Caleb foram as únicas exceções. Por quê? Porque eles tiveram uma visão. A visão correta. Eles olharam com os olhos certos. Que Deus nos dê olhos certos nessa manhã. A visão de Deus. Irmãos, não está diante de nós o futuro, só o futuro das nossas crianças, como o propósito de Deus nas próximas gerações. Como seria esse final se Moisés não tivesse levado as crianças com ele? Quem herdaria a terra? Quem daria continuidade? Quem dará continuidade na sua família no dia que você deixar essa terra? Você tem um discípulo em casa? A formação do caráter se faz na infância. Um príncipe se prepara desde a infância. Em 2 Timóteo 3,15, diz que as escrituras ensinadas agora, enquanto é criança, o tornarão sábio para salvação. Nossos filhos irão além de nós, mas nós precisamos prepará-los. Precisamos investir nas suas vidas. A fé deles será maior. O poder deles será maior. As realizações deles serão maiores que as nossas. Serão mulheres, homens e mulheres cheios de do Espírito Santo. Cheios de mulheres de oração. Profetas do nosso Deus nessa terra. Que conhecem a Deus com profundidade. Que conhecem o reino de Deus. Que vivem em família. Eles serão melhores que nós. Como nós temos olhado para as nossas crianças? Será que os sentimentos e desafios nesse mundo têm sido percebidos? Levados em consideração? As nossas crianças são desafiadas todos os dias. Você tem ideia do que seu filho passa no colégio com os colegas? Onde tudo é válido? Tudo pode? Onde eles são, às vezes, muitas vezes, taxados de bobos, de quantas outras coisas, os jovens, porque querem um relacionamento sério, estão esperando a esposa. Você sabe o que está passando dentro do coração do seu filho? Até que ponto você conhece seu filho com profundidade? Precisamos olhar para as nossas crianças com outros olhos. Olhos de quem tem uma visão. E que o poder dessa visão mova as nossas vidas para que tenhamos atitudes diferentes para com as nossas crianças. Nós precisamos mudar a forma de enxergar. Você já pensou em ter uma célula infantil? Você já pensou em estar à frente de um grupo de juniores? Você já pensou de fazer uma célula na sua casa, só com os vizinhos? Irmãos, não tem que ter uma célula de adulto paralela. Não tem que ter uma célula na sua casa para ter uma célula de crianças. Você pode simplesmente abrir uma célula de crianças na sua casa. Irmão, ele nunca vai ao culto. Irmão, nós somos igreja, você é igreja, ele está aí na igreja, ele está aí na sua casa. Se ele alimentar ali, receber a palavra ali, ele está recebendo para a salvação dele. Você está ensinando aquela criança no caminho, Paulo, que você talvez nunca vai conseguir trazer aqui no culto, mas vai ter um legado eterno sobre a vida dela, de salvação. Irmãos, e nós não queremos que vocês tragam todos para cá, não. Que fique lá, mas que eles recebam alimento, que eles sejam transformados. Roberta, lá com as crianças, que as coleguinhas da filha. É isso que tem que acontecer. O que te impede de abrir uma célula no seu prédio, na sua casa, de criança, de juniores? E ali Deus vai dar o material, nós vamos te instruir, você vai gerar filhos e vai ter a alegria de ver aquelas crianças crescerem e terem a vida completamente transformada, transformar a próxima geração deles. Mas nós precisamos ter olhos, tem um preço a ser pago. Mas os frutos são maiores, irmãos. Eu trabalho com criança, estava fazendo as contas esse ano. Gente, esse ano é o ano de fazer conta. Eu vou fazer 40 anos. Aí eu fiquei meio... Aí eu falei, de ministério com criança, ininterrupto, sem parar. Tem 26 anos que eu mexo com criança. Glória a Deus por isso. E sabe lá, e que alegria, porque às vezes eu vejo até gente casada já, que eu dei aula, e que lembra... Alguns ainda me chamam de tia Dani, desse tamanho. Mas que alegria, depois de muito tempo, encontrar E alguns eu não reconheço, eles que falam, você me deu aula, porque transformou tanto, porque está adulto, eu dei aula para eles criança. E que delícia ver aquela semente ali que frutificou, cresceu, virou uma árvore e hoje estão dando fruto. Você pode fazer isso quando você investe numa criança. O Billy Graham, gente, foi uma criança, foi um jovem, um dia que foi alcançado. Quantos ele alcançou? A pessoa que ganhou ele, que fruto teve diante de Deus? Todos os que vieram dele também. Tenha esses olhos. Aquela criança que Deus te dá, você não sabe o ministério que Deus tem naquela vida. Invista naquela vida. Para terminar, Salmos 45, 16 e 17. As crianças, elas só querem o nosso amor, o nosso cuidado. Os juniores que eu levei lá para casa só queriam a minha atenção, o meu amor. E foi gostoso demais. E tenho certeza que eles ficaram marcados para o resto da vida. E é isso que vale. Salmos 45, 16 e 17. Deixa eu ler aqui. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Amém? O Senhor tem levantado os nossos filhos como príncipes. E nós temos que prepará-los desde já para governarem nessa terra. São príncipes que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que olhar para as crianças com olhos diferentes. Desde aquela entrada, quando as crianças chegam, normalmente vem com os pais. Porque nós falamos aqui, as crianças precisam ser conduzidas, adulto não, mas crianças sim. Por isso o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso zelo. Quando as crianças chegam, nenhuma criança chega sozinha. Quando você está na porta, qual que é a tendência natural? Cumprimentar quem está na sua direção ali, os adultos. Né? Deus abençoe, oi. Quantos agacham e falam, seja bem-vindo. Quantos na hora do louvor, abençoe o seu irmão. Até pelo tamanho, né gente? Está aqui debaixo, você passa assim, ó, vai no adulto que está mais perto. Quantos se abaixam e vão na criança que está próxima. Que Deus abra os nossos olhos. Eles são parte do rebanho e eles precisam se sentir protegidos. Olhar no olho de uma criança, a criança se sente amada, protegida. No louvor, na hora de orar. Ora com o irmão que está ao seu lado. Se for um pequenininho, você procura um adulto mais próximo, não é? Dá a mãozinha para ele, abaixa, ora com ele. Ele é parte do rebanho. As crianças têm necessidades espirituais, físicas, emocionais, como os adultos. São alvo do amor de Deus da mesma maneira, mas a gente tem que lembrar que são vulneráveis também. E cabe a nós cercá-los, a nós como igreja, protegê-los, ter olhos para eles. Que Deus possa tocar os nossos corações, possa mudar a nossa visão, ampliar a nossa visão, abrir os nossos olhos para a preciosidade que é essa parte do rebanho. Amém? Que você possa investir na vida do seu filho. Que você possa investir na vida das crianças. Você não tem filho físico gerado dentro de você? Gere filhos espirituais. Tenha muitas crianças, filhos seus, que você vai cuidar, abraçar. Ser pai espiritual daquela criança, mãe espiritual daquela criança. As crianças estão clamando por pessoas que as conduzam. Elas gostam de ouvir, elas gostam de ter a atenção de vocês. Para cuidar, para olhar com olhos de amor para uma criança. Amém?